quando te vi. Eu sei, foi algo divino. E quando senti, meu coração saltar de tanta emoção por querer te amar. Descobri sim o que em mim. Foi amor.